bom, obrigado, hein? Bom domingo. Abraço para Salvador, bom dia, boa noite, 65, autorização Brasília, informação Charlie. 65, número 2, aguarde a cópia. Aguarde a cópia, boa noite, 65, 3, sai da presidência. Ah, Boelé. Ah, Boelé, obrigado. Colocionário 6225, está cruzando 2500. Ah, os 25, chame controle, 208. 208, com CV. Senhor Salvador, muito bom. Colocionário 6225, está cruzando 2700. Colocionário 6225, contato Ramesh, veterano de voo 380, autorizado direto a Alefa. Direto a Alefa, grato. Autorizado, Galeão, Serra Bravo, Golfo Lima, via 3 de novembro 857, Moço, meu de voo 360, saída da Eule de Irume, decola 190, primeira curva direita, código 5060, controle Salvador, número 20-180. Autorizado para o Galeão, 360, via 3 de novembro 857, Moço, decola 190, da Eule de Irume, primeira curva direita. 5060 é o transponder, 120, decimal 8 é o controle, o 9630, pronto para o pushback de acionamento. Chané, confirmando gol, 9963, cotejamento correto, chame pronto para mim. Chamaremos para o táxi, gol 9963. Salvador, Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peso Luna 7, Malba, restante conforme roda, voz de voo, voz de voo 360, saída árvore, após voo, posição elétrica, 0 direita, código 5063, controle Santo Antônio 20180. Controle Santo 62. Vamos lá, passa agora. Duas Santana, bom dia. Oceano 6211, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto líder. 360, vamos lá, líder presente, muito obrigado, 62, vamos lá. Portar a planta para curso de fechamento, bom no 865. Para o táxi, voo no 963. Autonomia 0310. 124 a bordo, Campinas. Voo 963, autorizado táxi até Pontosfera da 90 via Índia. E Alfa, Pontosfera da 90, Torre Salvador, no 8.95, ajuste do altímetro 90, autorizado táxi via Índia. Para o ponto 0, a torre 11895, voo 9963. Confirme o ajuste? 1018. 1018, voo 9963. Ponto Salvador, Mike XAX. Prossiga. Bom dia, solicito a autorização de reboque da remota 14 para o gate 09, no pátio 1. Salvador, boa noite, 65, posição 8 para o pushback, estacionamento. Mike, que sou eco, aguarde. E aí, aguardando. Confirmando o voo no 865, chamou o pushback. Afirmativo, bora pushback, estacionamento, voo no 865. Voo 865, autorizado o pushback, estacionamento, chamo o táxi. A gente dá pushback, estacionamento, reportar para táxi, voo no 865. Salvador, bom dia, voo 9963, próximo ponto 0, dono 0. Voo 963, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 150 graus, 031. Autorizado, alinhar e decolar da 10, voo 963. Xené 6211, Xené Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 95. 251, 3395, manda meio para ela. Exatamente. Oi, Salvador, bom dia, Monomia, 49, informação está 260 para 160. Gol no 649, sua identificação, desça para 4 mil pés, via chegar na Bonfi. Alfa e Gecko. É possível. Autorização de reboque no pátio 3 para o pátio 1 no posição 3. Confirma o reboque, confirma. É o azul Alfa e Gecko. Pátio 3 para o pátio principal, posição 03, confirma. Positivo, amigo. Reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 3. Autorizado início, mantenha a posição do pátio principal. Tá ok, reportarei o ponto de certo. Obrigado, amigo. Para o táxi 9865, com autonomia de 3 horas e 17, alterna com o pico de avião C2. Com 865 autorizado táxi até Pontosfera da 90 via Índia e Alfa, Pontosfera da 90, Torre Salvador, 198, decimal 95, ajuste do altímetro 908. Da Capoeira 10 via Índia Alfa, onde mais 85, estado 908, voo 18. É autorizado o início do reboque, reporte no término. Ok, autorizado o reboque, repassar o término, Mike X-ray Echo. Avançar-se, terra quilo delta, via chegada à mar e desce ao nível de voo 050. Chegada à mar, 050. 050. 050. 165, decolar 239, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom dia. Bom dia, contato radar, turma Peugeot 360 após 2010, o Elefa. 360 após 2000, Elefa, na prova, 865. Prova 963, chama o seu 3, se final do seu 3, que é o 1251, na alternativa 33, decimal 95. 251-3395, o 963. Alfa INSS, aguardando no ponto de espera do pátio 3, para ingressar no pátio principal, posição 3. Alfa Yankee Echo, autorizado ingresso no pátio 1, em retorno para a posição 03. Informe ao técnico. Alfa Yankee Echo, autorizado para ingressar no pátio principal, posição 3, obrigado, bom dia. Informaria o técnico do rebote. Uma 649, veio Duna. Duna, uma 649, graças. Pelo Delta, dos operadores 2109. 2109, CAC. Salvador, tá na linha. Sol, Léo Azul, Alfa e Enqueco. Alfa e Enqueco, São Salvador. Eu estou retornando aqui porque a informação que me passaram do pátio principal, função 3, está ocupada aqui pelo TAN. Então eu estou retornando aqui, tá ok? Enqueco, confirme o destino. Eu adentrei no pátio principal para a posição 3, só que a posição 3 está ocupada pelo TAN. Então eu estou retornando para não congestionar aqui a pista. Ah, sim, Enqueco, então retornará para o pátio 3. Afirma. Retornando. Alfa Enqueco autorizado, forma o termo. Ok. Passa lá. Boa noite, meu 5, chama-se Tracy, final frequência 1260, alternativa 2868. 260, 288, bom dia, pode ser. Bem quieto, solo voltando. Alfa Enqueco, solo. Alfa Enqueco na escuta, prossiga. Confirmando o portão 03 foi coordenado com o extraero? Positivo. Foi a informação que foi passada para mim e por isso que eu dei autorização para entrar no pátio principal, posição 3. Ok, senhor. Tá autorizado o ingresso para a posição 8? No 6, autorizado o ILS-X6. 3 mil pés autorizado de ILS-X6 da Vila Delta. Passa a Rádio Beto, vai ser para 2006, autorizado pela TXC, vai ser voltado à frente, está 8 milhas, um banho e 738. Deve para 2000, vai seguir o tráfego à frente, já, pelo Delta resumido. Estabilizado, ILS, X-Way, Sistema 0, 1649. Sistema 1649, chama-se hoje na frequência, é 1895. 1895, obrigado, 1649. Salvador, Gol 9649, bom dia, LS X-Ray, Pistão 0, estabilizado. 9649, bom dia, ajuste no 018, confirme-se, canção, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 629. Livre pouso, pistão 0, Gol 9649. Dado o reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 8, obrigado, bom dia. Acertando o localizador Charlie, pelo Delta. Acertou o Delta, chama o Salvador na frequência 18, decimal 95. 18, 95, patrão. Obrigado, bom dia, Serra, pelo Delta. Delta. Obrigado. Bom dia, papapá, Serra, Kilo Delta. Papapá, Serra, Kilo Delta, bom dia, ajuste no 018. Continue a aproximação, vai ficar livre. Ok, Serra, Kilo Delta, propõe o cancelamento da presença, já está atingindo 1700 pés, prosseguir visual para pouso na 107. Gente, papapá, Serra, Kilo Delta, plano instrumento cancelado ao 53, autorizado... Cai na base pela direita da pista no 7, reporte na final. Ok, cancelando então, prosseguindo para 1500 pés. 7, certo. Gol no 649 no solo 52, chama o controle Salvador em... Coração, solo Salvador no 21, décima 1. 21, 1, obrigado, boa, no 649. Paulo Salvador, Gol 9649, Libra na 2, escuta na foto, bom dia. O 1649, táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette, portão 06, no 649. sinal para Charlie travado, Serra Quilo Delta. Feito a Alfa, Serra Quilo Delta, autorizado posto piscina 7, vento 160 graus, 629. Livre, posto, Serra Quilo Delta. Serra aqui no Delta, no solo 56, confirme parte destino. Serra aqui no Delta, autorizado 180 graus, backtrack, livre lá para baixo, acionar para quente direito. Ok, backtrack, livre lá para baixo, obrigado. Salvador, Terra 3025, muito bom dia. Quem tiver informação Delta, solicitou o nível 360 para o Galeão, passo para a Copa Autorização 102. Então, 3125, Palmas Eco Sueco. Autorizado Serra Bravo Golf Lima via Upper November 857 até Mosul. Nível 360, saída Sael Leda Irune, decolada pista 10, primeira curva, direita. Transponder 5115, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado nível 360 para Galeão, decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Irumi, Upper November 857, Mosul. Controle 208, transponder 5115, da 3125, outra sempre não tem informação da segunda prévia. 3125, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará. Azul 5003, me forma em curso Eco. Autorizado, Serra Bravo, Golf Romeo, via Up Azul 10 até Taubaté. Nível 360, saída da El Leda. Mótima, decolada pista 10, primeira curva, direita. Transponder 5116, frequência do controle de Salvador 120.8. Do 5003, transponde para frequência do controle de Salvador, 120.8. Azul 5003, cotejamento correto, reposte pronto para o pushback e acionamento. Estou 3125, 02 para pushback e acionamento. 1125, autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Acionado. Palmatã 3125 para o táxi, 3 horas e 45, Campinas, 159 a bordo. Então 3125, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via taxiway India e taxiway Alpha. Quando pronto, chame torre 118, decimal 95, o ajuste no 019. 10019, India Alpha, ponto de espera 118,95, obrigado, bom domingo. Então, Rita, Salvador, bom dia, está 3125, ponto de espera da 1-0. 3125, bom dia. Autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 160 graus, 079. Autorizado a linha decolar, 1-0, está 3125. 3125, decola 12, chama controle 120 da cima 8. 208, bom dia. 3125, contato radar, turma 2G360, via CBDAEL. Curvando à direita para evitar e sobe ao nível 360, tá? 3125. 3125, após o desvio, voo Leda. Após desvio, Leda, tá? 3125. Vitor Bravo Papá, confia. Bom dia, Solo. Vitor Bravo Papá, encontra-se em posição 13 do remoto aqui do Pátio 1. Solicita o reboque da aeronave para a posição 2 do Pátio 1. Sou Vitor Bravo Papá. Autorizado o reboque da remota 13 até o través do portão 06. Reporte no através do portão 06. Ok, Vitor Bravo Papá, que inicie o reboque até o través da 06. Para 5003, autorizado se estiver em funcionamento, reporte pronto para o táxi. 1759, pronto, copia. Pronto, sim. Gol 1759, autorizado, Serra Brava, Golf Romeo, via Up Azul 10, até Taubaté. Nível 380, saída Dial, Leida Mótima, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5123, frequência do controle instalador 120, decimal 8. Paulo Salvador, bom dia, copia Azul Alpha X-Ray Fox. Autorizado Guarulhos, 380, via peso 10, Taubaté, para o Leda Ponte, 10 direito, 123208, 1759. O 1759, confirme, telefone. 5123. O 1759, o cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. 59. Azul Alpha X-Ray Fox, qual o Salvador? Alpha X-Ray Fox solicitando reboque da posição 433 Romeu para a posição 1 no pátio principal. Azul Alpha X-Ray Fox Trot, autorizado o reboque até a saída do pátio 3. Reporte para ingresso. Positivo, Alfa X-Ray Fox autorizado, reboque até a saída do pátio 3, reportar ingresso no pátio principal, ok? São Salvador, Mac Yankee Fox. Mac Yankee Fox Trot, São Salvador. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 12 para o gate 10, aqui no pátio 1. Qual alternativa 33, decimal 95? Olá, Recife, obrigado e um bom dia. Salvador, Azul 2704, você poderia confirmar a saída do serviço? Azul 2704, previsto por Caracaju. Por Caracaju, para Recife, Azul 2704, obrigado. Mike Yankee Foxtrot, autorizado o reboque da remota 12 para a posição 10 do pátio 1. Joga o terno. Ok, autorizado o reboque, repassar o terno. Mike Yankee Fox. Falou, Vitor Bravo Papá. O Bravo Papá, mantenha outra vez a minha dúvida. Ok, Saulo, aguardo. 5003, tem previsão para início do pushback?